começando agora o terceiro bloco, hoje o programa de uma pergunta só, né, do Guilherme Martins, mandou via e-mail para mim. A gente esqueceu, na verdade, o Leonardo, que é o responsável por essa parte de subir os postes de perguntas aí no Grupo Loucos e na Home Tracks, ele acabou se esquecendo, mas vamos perdoar, porque ele está meio confuso, que ele está para ser pai agora, então... Acho que o cara tá com outros pensamentos, ele tá pensando no preço do leite ninho e na eleição da Dilma. que seja só leite ninho, né? Que não precisa de um leite especial. Leite ninho. Senão você tá morto. Bom, tocando o barco, então eu vou começar com a pergunta do Guilherme aqui. Eu vou ter que dar uma olhada aqui. Não, abri a página errada do... Queria ver se eu achava um pote. A 59ª edição, ver se tem algum comentário. Mas eu acho que não. Só um comentário à parte aqui do Yuri Monteiro, mas sem pergunta. Então vamos lá. Vou começar com os comentários do Guilherme aqui para depois partir para a pergunta. Então ele diz aqui: rapaz, que foi essa race? Nossa, eu sou fã de oval de 1,5 milha, mas esse short foi sensacional. Lamentável o que aconteceu com o Brad Harvick. Mas eu acho que o Harvick se salva, pois em Phoenix ele domina. E acho que ele ganha lá. Já o Brad, acho que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Vai depender demais do Tim Penske de entregar um carro à altura. Afinal, o average dele nessas pistas não é aquela coisa. Ele ainda não possui vitória nessas pistas. No Texas o pacote de equipe é forte, mas em Phoenix teremos que ver um piloto com faca nos dentes. Aí ele faz um comentário aqui. Leozão, meu mestre, existe alguma explicação técnica para Ford ir tão mal em Martin? Considero o resultado do Lugano como sendo puramente braço, porque ele tinha um sprint de 3 voltas e depois o carro se entregava. Na conta de quem colocamos essa performance baixa? Motor, chassi, acerto ou piloto? Eu acredito que seja a maldição mesmo, a maldição até, né? Porque a última vitória, de cabeça, a última vitória que eu lembro aqui foi do Kurt Busch em 2002. Não vou nem pesquisar. É isso mesmo, é Kurt Busch em 2002. Isso mesmo, né? Não vou nem pesquisar que não dá tempo. A última vitória foi em 2002 com Kurt Busch. E assim, bons resultados mesmo, só top 5. Então, não sei o que acontece em março, porque a Ford não consegue andar bem. E não é só na sprint não, na truck também. A truck eu não lembro. Mas a truck geralmente também, a Toyota lá desmancha. Tanto é que estamos vindo de 2 anos de Toyota. Ano passado o Wallace Jr., esse ano o Wallace Jr. de novo. Então, assim, é até complicado falar sobre a Ford, porque já se vão aí 12 anos. Para a Truck Series é fácil. A Ford teve uma série de não sei quantos anos sem vitória lá. Eu acredito que não foi Martins ele. Eles quebraram, né? Quem quebrou foi o Blaney, né? Essa sequência de vitória de corrida sem vencer da Ford nas trancas. Eu vou puxar aqui em Martins, mas pode seguir com o assunto. Então, é até complicado falar aí, porque realmente os números da Ford em Martins são bem, mas bem baixos mesmo. Última vitória da Ford em Martins foi de truck 2005, Rick Craven. Tá? O Rick Silver ganhou. Rick Craven em 2005 de Ford. A Nationwide Series não corre lá desde 2006. A Nationwide Series fez só uma corrida lá, não foi? Não, fez bastante provas lá. Mas tudo brincadinha, né? Fez 34 corridas. A penúltima tinha sido em 94, inclusive vitória de Ford com Kenny Wallace. Daí teve uma em 2006. O Kevin Harvick venceu de Chevrolet. Então, a última vitória de um Ford na pista em Martins foi com o Rick Craven de truque em 2005. E, óbvio, o Kurt Busch em 2002, na última etapa de 2002, na última etapa em Martins de 2002, ele venceu de Ford. Essa é a última vitória de um Ford na Sprint Cup. Então, assim, para falar no geral, tem 9 anos que a Ford não ganha nada lá em Martin. Nem corrida de Modified. Nem nada. você concluiu sobre o Logano? Até comentando aí, eu até perdi o raciocínio. Ah, então, sobre o Logano, para mim, foi mais um resultado, foi assim, um bom resultado pelas adversidades que aconteceu na corrida para ele. Então, foi um bom resultado, né? Digamos que foi um resultado a lá de Joey Logano, no braço mesmo ali, no sacrifício, na dificuldade. Para mim foi isso mesmo, foi no braço mesmo o dialogando aí, sobreviveu ao momento certo e mais uma boa estratégia do Klaus Schiff dele. Assino com o Leonardo. A Ford tem um problema crônico em Martins de umas temporadas para cá, ela não se acerta. E não teve Ford assim na iminência de ganhar, pelo menos nos últimos anos. O melhor Ford até agora que eu me lembro assim recentemente é o Keselowski e o Logano mesmo. Que os da Roush têm passado longe em Martin. Que fazer uma prova memorável e perder assim, eu acho que faz muito tempo mesmo que eu não vejo. Vamos lá então para a segunda. Seguindo o Guilherme aqui. Gente, a prova do Kansas, no meu ponto de vista, iria ser do Júnior, caso ele não fosse tão afoito. Se bem que não dá para colocar na conta dele 100%, e sim um pouco dos pneus. Eu até, Guilherme, colocaria que foi 100% pneus. A gente teve esse problema também na Arca, na prova anterior lá, e às vezes algum set ruim da Goodyear acabou na mão dos caras que estão na liderança, e aí, infelizmente, aconteceu esse problema. Coincidentemente, dois líderes de prova bateram. Um, inclusive, era o Matt Tift, que correu de truck lá em Martins, ele terminou em nono, como o Léo tinha citado. Ele estaria na final para aderir dos Estados Unidos, né? Se não fosse problema de pneu. Mas isso é NASCAR. E precisa um pouco mais do que fãs alucinados para ser campeão. Concordo. O que podemos esperar dele ano que vem sem o Letarte? Afinal, a sintonia dele finalmente se fechou com o cara. E veremos um crew novato que está fazendo uma campanha regular na Nationwide. Mas um carro de sprint é outra coisa. Não seria legal o cara já pegar a mão do carro neste final, já que a vaca foi pro brejo mesmo, mete o cara ali já para ele se acostumar. Essa aí eu vou responder, Léo, mesmo ele não tendo direcionado para ninguém, falando um pouco do que eu escrevi sobre o Júnior, já tinha dito, né? E o Júnior é um cara extremamente dependente de crew chief. Toda mudança que ele passou refletiu em temporadas ruins, tanto quando trocou do Eury Senior pro Eury Júnior, tanto quanto trocou na própria Hendrick pro Lance McRae, era do Gustafson pro McRae, e até com o próprio Letarte ele demorou a se ajeitar. A grande vantagem do Greg Eaves é a seguinte, Guilherme, que o Greg Eaves trabalha com o Greg Eaves é engenheiro da Hendrick já há 5 anos. Nesses 5 anos, ele é responsável pelos carros do Dale Jr. e do Jimmy Johnson. Então, assim, e ele já foi para a Junior Motorsports em 2013, ele já tem um contato, então, tipo assim, esse problema de se encaixar, eu acho que vai ser, talvez, minimizado pelo contato que ele já tem dentro do time, tanto do 88 e um trabalho com o número 48 também, que são os carros que ele era responsável. E assim, pelo trabalho que ele vem fazendo com o Chase Elliott, a gente não pode colocar o trabalho do Greg Eaves em xeque, mas o maior problema é sim a adaptação do Dale Jr., que se ele demora demais a se adaptar, o problema é ele não... Com o Letarte são 4 temporadas agora que estão colhendo fruto de verdade, entendeu? Então, assim, é um negócio meio complicado, mas eu acho que vai encaixar. Talvez a gente veja um Dale Jr. meio fraco aí no... E assim, o que manda também muito é o emocional dele. E ele tá muito bem, o cara vai vir de 4 vitórias e tal. Eu acho que isso aí vai facilitar a chegada do Greg Eaves. Talvez o Greg Eaves também venha muito animado pelo título na Nationwide com o Chase Elliott, que esse aí já ganhou, isso a gente pode esquecer. Então acho que não vai ser um trabalho tão difícil não. Não sei se o Léo discorda, se ele quiser falar também. Não, Pedro, não discordo, não concordo com você, que você falou mesmo, com as suas palavras. Talvez o Daniel Jr. demora para pegar um pouco no tranco, mas quando pega, vai. É mais quando o Klaus Schiff é bom, caso esse ano aí Letarte, ele veio de um bom final de ano no ano passado e seguiu vamos dizer assim, os bons fluidos veio para ele, as energias boas veio vindo para ele, o alto astral veio, continua seguindo o ano aí, depois no final de ano, excelente, no ano passado, em 2013, continua fazendo um grande ano, creio que o Letarte esteja, está ainda mais extasiado, está ainda mais animado, bem a fim de levar o Dan Rogino mais longe esse ano, porque é o último ano dele na NASCAR, e o ano que vem ele está indo para a NBC participar das transmissões das corridas. Então eu creio que o Letarte quer sair do time 88 com um dever cumprido, e na minha opinião esse ano foi dever cumprido mesmo. É, não vai lutar pelo título lá em Homestead esse ano, pelas novas regras, né, pelos caminhos que tem que ser traçados para chegar até lá. Talvez se fosse de outra maneira seria tudo completamente diferente, mas a regra é são aí, e aconteceu que não deu certo, acabou ficando pro meio do caminho, mas o Letarte fazendo um bom trabalho. Agora falando de já do ano que vem para o novo Calchif vai chegar, é um bom Calchif. É, vai apanhar um pouco, porque trabalhar na National Series é uma coisa, trabalhar na Sprint Cup é outra coisa. Mas é então, esse que é um negócio que eu tô falando, Léo, assim, até interrompendo, é que ele já trabalha na Sprint Cup, já tem 5 anos. Entendeu? Então, ele trabalha, mas você sabe que na hora, tipo assim, na hora que você vai fazer mesmo aquilo, sabe? Você vai lá, realmente, sentar lá, falar, tô, agora faz, é diferente. Né? Sabe que é diferente. Mas eu cito um cara para você que subiu repentinamente e tá indo muito bem. O Trent Owens, por exemplo, que hoje é crew chief do Almirola. Ele só tinha trabalhado de Nationwide, inclusive trabalhou na Turner, né, muitos anos. E aí acabou subindo e foi muito bem. Então, assim, não sei se seria uma regra, na verdade, que o cara que o próprio crew chief demora a se adaptar, né? Talvez. Então, é meio obscuro ainda, mas ele é um bom call chief. Ele é um cara muito bom. Um cara gabaritado, já conhece já o ambiente, é sentar lá e trabalhar. Agora vamos ver como vai ser esse entrosamento entre os dois, se um vai falar a mesma língua que o outro, se ambos vão falar a mesma língua, né? É que nós sempre falamos, principalmente no meu trabalho, onde que envolve mais pessoas pensando. É, todo mundo tem que falar a mesma língua para a gente ter um bom caminho. Então, se eles falar a mesma língua, eles vão ter um bom caminho. Mas, assim, experiência dos dois lados, bagagem dos dois lados tem, experiência tem, equipe é boa, time é bom, tem um bom ambiente ali, porque está na entre ali, tudo dá certo, tudo, não que tudo ali é mais fácil, mas está tudo ali mais prático ali, tem tudo para ser um bom time para 2015. E se Deus, Júnior, continuar com essa energia que ele tá aí, com essa vontade que ele tá aí, quem sabe em 2015 ele faça diferente e consiga ficar com o título. E essa namorada nova fez muito bem para ele, hein? E melhorou na vida dele. Ô, Pedrão, só duas coisinhas aqui, antes de a gente prosseguir pro próximo passo. Nesse final de semana, a Hendrick completou 230 vitórias na Sprint Cup, e foi a vitória de número 12 da Hendrick na Sprint Cup esse ano. A Hendrick tem 12 vitórias e a Penske tem 11 vitórias esse ano. Estamos falando de Penske, né? É. De Hendrick aí. Só que a Hendrick tem 4 carros, né? E a Penske tem só 2. A Penske tem só 2. E mais um adendo aí, uma outra informação aí, bem rápida, estávamos esquecendo da grande corrida que o Andy Amendinger fez no carro da Penske em 2012, com o carro 2, que ele foi substituído. Você lembra? O carro, perdão, o carro 22. 22. Lembro sim. Estamos esquecendo. Mas depois disso aí também, viu, pessoal? Depois disso daí, o máximo que eles conseguiram, antes disso daí, o máximo que o carro conseguiu foi um sexto lugar. Aí foi um bom resultado, foi um sexto lugar. Maravilha. Seguindo com as perguntas do Guilherme aqui, ele comenta: pessoal, faltam 3 provas e vamos mais do que nunca chegando a algumas conclusões. Semana passada muito se falou do Newman. O problema é que o pacote da SR para as duas próximas provas não é aquela coisa. O quanto ele pode fazer nessas duas provas, principalmente em Phoenix? Bom, ele está com um pouco, vamos falar assim, o boi na sombra, pela vantagem que ele tem no ano, pela vantagem que ele está tendo aí no Chase aí. Então agora é negócio ele cumprir tabela pela vantagem que ele tem. Então, assim, salvar a top team vai ser de bom grado para ele. Lembrando que o Ian Eamon vem de 5 top teams seguidos, tá? Então, a Ian Eamon aí tá. E tá. Se tem uma época boa pra crescer, é na final de campeonato e ele tá crescendo. Ele vem de 5 top teams seguidos, né? E desses 5 top 5, desses 5 top teams seguidos, um é top 5, 2 são top 5. Que é Talladega quinto e Márcio terceiro. Então é bom ficar de olho nos números do Ryan Newman nas próximas corridas. Pra mim, vai fazer uma corrida pensando no campeonato, não vai arriscar muito para forçar equipamento para quebrar, depois ter que apertar mais ainda em Phoenix. Eu acho que ele vai fazer uma corrida mais tranquila e vai correr para salvar a top team. Eu acho que o que define, a palavra que define o pacote do Ryan Newman, da Richard Childress Racing, nesse final de temporada, chama-se confiança. Eles não estão preocupados se o carro vai estar andando rápido, se vai estar andando devagar. Negócio que eles estão confiantes, as coisas estão dando certo, entendeu? Eles tiveram um azar, teoricamente, no Kansas, e depois o negócio fluiu, foi embora. Só o resultado beleza pro Ryan Newman. E o Ryan Newman sempre foi um cara sólido, entendeu? E, tipo assim, mal comparando, Guilherme, vou falar aqui, primeiro, Phoenix tem uns traços de short track, mas é uma pista até relativamente rápida. Mas se a gente tirar por Martinsville, então a gente já pode considerar que a Richard Childress pode se encontrar. E em Charlotte, o Newman foi sétimo, circuito semelhante, quase igual ao Texas. Então, assim, eu discordo da questão de que eles tenham pacotes meia boca. E outra, tá dando tudo certo, cara. E quando o negócio tá dando certo, vai pra frente mesmo. É como eu digo lá, quando é pra ser campeão da Libertadores, de um torneio de futebol, a coisa começa a dar sorte, o goleiro que nunca pegou pênalti, ele pega, e o cara que nunca fazia gol faz, então é desse jeito. A RCR tá desse jeito. Tá dando tudo certo. E eu acho que o Newman vai pra Miami. Eu já cravaria ele em Miami hoje como palpite meu. Eu acho que esse cara vai pra Miami. E se chegar em Miami, já venho repetindo isso. Tem que ficar de olho nele. E aí é complicado. Mas eu acho que é isso aí. O negócio da Richard Childress é coração dentro do motor do carro lá agora. Tá toda uma equipe reunida pra fazer o Newman ser campeão e vingar o bendito ano de 2004, de 2003, que ele teve 8 vitórias e não foi campeão. Aí a última do Guilherme, ele faz pro Hélio, mas como o Hélio não tá, nós vamos ser intrometidos e vamos responder. Ele fala que essa é pro Hélio, que adora colocar panos quentes nas polêmicas. Meu bruxo, o que tu acha da declaração do Harvick? Foi aquilo que eu mencionei antes. Você com certeza não ganhará o título. Disparada após a prova. Meu ponto de vista é que não passe de palavras, pois ele tem carro para avançar. Já o Kent conta apenas com a sorte, mas que seria lindo alguém jogar o 20 no muro, seria, ele está merecendo. Eu acho que, cara, se o Harvick tiver a oportunidade, eu não falo que ele vai fazer isso agora no Texas e nem em Phoenix. Porque ele vai estar pensando. Esperto não, né? Ele vai estar pensando nele, justamente. Mas eu acho que talvez, é complicado a cabeça do Harvick, talvez se ele tiver a oportunidade de fazer e de não se complicar, ele faz, cara. Se eu fosse o Kenseth, eu andaria esperto. Mas se o Kenseth for para Miami e o Harvick não foi, em Miami vocês podem ter certeza que lá vai ser dada a machadada. O Harvick não vai esquecer. Certeza absoluta. E eu acho que ele vai dar mesmo. E a verdade, eu concordo com você. O Kenseth está achando que ele é dono da NASCAR. Tem que dar nele mesmo, Augusto. Pra mim, o Harvick vai descontar isso aí, vai dar uma porradona no Kansas. Não sei se vai ser no Texas, se vai ser em Phoenix, se vai ser em Holmes, mas se o Kevin Harvick quiser descontar mesmo pra prejudicar o Kansas, vai ser em Holmes mesmo. É lógico, ele vai ter que esperar pra Holmes. Então vamos lá, essa foi a pergunta única da semana, porque nós esquecemos de publicar os postes de perguntas, mas então está respondidas o nosso amigo Guilherme Martins. Bom, não vou trazer o entrelist da Truck, já vou falar o line-up aqui da prova. O Tyler Reddick mais uma vez na folha, segundo em 3 semanas. Kyle Busch larga em segundo, Crafton em terceiro, Ben Kennedy em quarto, Cameron Haley em quinto, uma boa posição de largada do Haley. Jeb Burton em sexto, Timothy Peters em sétimo, Darrell Wallace Jr. em oitavo, Ryan Blaney no nono, Brian Silas o décimo, boa posição de largada também. Décimo primeiro, Brennan Newberry. Décimo segundo, Johnny Sauter. Esses foram os que se classificaram pro último round lá, que foi uma loucura, saiu todo mundo no final da pista, o Tyler Reddick foi melhor. 15º, German Quiroga, 16º, Ron Hornaday, 17º, Townley, 18º, Grafton, 19º, Taylor Mawson, 20º, Mason Newman, 21º, Ryan Ellis, 22º, Tyler Young, 23º, Ray Black Jr., 24º, TJ Bell, 25º, Justin Jennings, 26º, Ryan Lynch, 27ª, Jennifer Jo Cobb, largando ao lado do Mike Harmon. De Chevrolet? De Chevrolet dessa vez. 29º, Blake Koch, 30º, Caleb Hort, 31º, o mítico Norm Benning e 32º, Adam Edwards. Esse é o line-up para as trucks no Texas para daqui a pouco. Leonardo Guina, quem vencerá esta bagaça? É complicado falar, né? Porque Kyle Busch vai estar na pista, nós sabemos do Kyle Busch aí. Mas eu vou contar que ele vai quebrar. E quem vai ganhar essa corrida aí vai ser o Darrell Wallace Jr. de novo. Eu apostei no Bubba Wallace também, porque eu não tinha opção de apostar no Ron Hornaday. Meu candidato à vitória é o Ron Hornaday. Entre list da Nationwide Series. Essa só realizou treinos na sexta-feira, não realizou o qualifying ainda. De diferente, a gente tem o Harvick no 5. A gente tem o Ryan Blaney no 12 da Penske. A gente tem o John Stanley no 25. A gente tem o Austin Dillon no 33 da Richard Childress. A gente tem o Kyle Busch no 54. Chad Bolt no 84. Martin Rye no 90. E o Corey LaJoy no 98. E a gente tem o 23... vai ser o Robert Richardson. Falou do David Starr no 44? O David Starr no 44, bem lembrado. Pra mim que era o Contreras que ia no 23. Não sei porquê, mas... o Contreras... No... Mas o Contreras vai largar, bicho. Eu sei que ele vai correr. No 87, no caso do Johnny Mecheck. Isso, exatamente. É a 100ª largada do Contreras na carreira. Que nasce, bem lembrado. Um batalhador mexicano, Carlos. Então vamos lá, Leonardo Guina. Quem vence? Eu vou postar no Kevin Harvick. Lembrando que quem venceu a primeira foi o Chase Elliott, tá? Eu aposto no Kyle Larson. Sprint Cup, 43 carros inscritos. 43 carros vão largar. Inclusive o qualifying tá para começar daqui meia hora. Michael McDowell no 95, J.J. Yeley no 83, Brett Moffitt no 66. Deixa eu ver quem mais aqui. Segue. David Gillan normalmente no 38. 33, Timmy Hill. Joey Gaze no 32. O Trevor Bayne volta. Trevor Bayne volta no 6. Beleza. No 6, perdão, no 21. E é isso aí. Então tá, para agora o buraco é mais embaixo. Quem vence? Bom, vamos apostar aqui pensando, pra mim quem vai vencer essa corrida não vai ser um piloto, não vai ser um contender, vai ser o Jimmy Johnson que vai vencer essa corrida aí. Jimmy Johnson, já tá uma draga lascada o Jimmy Johnson, mas vai vencer. A aposta é Kevin Harvick vencendo esse classificador. Com Matt Kenseth no muro, fala. E não acho que o Martin Kenseth vai se acidentar nessa. Se o Harvick vencer, aí em Phoenix o Kenseth está no muro. Vão bem nessa etapa dos Chasers, além do Harvick, Joey Logano, Jeff Gordon e Ryan Newman. Esses são os caras que vão andar bem no Tour. Espera aí então que eu vou falar alguns números interessantes aqui para você, meu amigo Pedro Mugart. Jeff Gordon, líder do Chase, tem 27 largadas, uma vitória, 9 top 5 e 12 top 10 aqui no Texas. O Ryan Newman tem uma vitória, 3 top 5 e 5 top 10. Joe Logano tem 12 largadas, uma vitória, esse ano, né? Venceu esse ano, todo mundo lembra. E 4 top 5 lá. Depois também, ou é top 5 ou é bem abaixo do normal mesmo. O Joe Logano. O Casey também tem bastante largado lá, 24. Tem 2 vitórias. A última vitória em 2011. 13 top 5 e 17 top 10. Nas últimas corridas, apenas em 2013, foi 12º. O resto, tudo top 5. E um top 10 esse ano. Dos Chasers, a melhor média é do Kenseth. É, a melhor dele, é a dele mesmo. A média de chegada dele é 8.2. O Danny Herring tem 2 vitórias lá em 2010. Venceu as 2 naquele ano, 2010. E 5 top 5 e 9 top 10. Cal Edwards tem 19 largadas, 3 vitórias, 6 top 5 e 8 top 10. Lembrando que ele foi pole ano passado nessa corrida do Chase, só que ele acabou tendo problema de motores bem no meio da corrida. E esse ano ele largou em 5º e acabou terminando em 14º na corrida desse ano. O Keselowski não tem bons números. Não, tem sim, vai. 12 largadas, 1 top 5 apenas e 3 top 10. Não tão expressivos assim. Mas é a corrida desse ano, ele foi 5º colocado e largou na primeira fila em 2º. E fechando a rapa aqui, o Kevin Harvick tem 23 largadas, tem bastante largadas também. A média de chegada dele não é tão boa igual o Kenseth, a média de chegada dele é 13.6. Não tem nenhuma vitória no Texas, 3 top 5 e 11 top 10. Pedro Mugart? E o vencedor da etapa inicial, na etapa no começo do ano lá no Texas, foi o Joey Logano, tá? Só para lembrar. É, em médias, o Kenseth, o Jeff Gordon e o Kevin Harvick, que são os pilotos com as melhores médias dos que estão no time. Bom, moçada, eu acho que... O Kenseth é melhor que ele. Não, perdão, falei o Jeff Gordon, era o Danny Hamlin, exatamente. Kenseth, Hamlin e Harvick. Mas então, eu acho que para essa edição é isso aí. E uma ediçãozinha um pouquinho mais curta, mas vai ficar bem agradável para vocês ouvirem. E semana que vem a gente volta numa edição um pouco mais longa, falando sobre essas etapas do Texas aí, tanto da Truck Nationwide e Sprint Cup, final de semana cheio, até o final da temporada agora em Miami. Bom, para vocês continuarem acompanhando, via Twitter é @Helio_Lima42. Se você procurar, vai achar a cara do urso lá. @LeoVina, se você procurar, você vai achar algo parecido com o urso. E @Pedro, e @PedroMugart, que vai achar um cara de vermelho pegando fogo. Como um urso também. Parecido com um ursinho também. É o Free White Beers, né? E no Facebook, você pode participar do grupo NASCAR Home Tracks, o grupo Loucos por NASCAR. E também tem a página That's Racing Brasil, moçada. E a gente vai agradecendo e desculpando pela etapa. A gente está correndo. Agradecendo pela participação e também pedindo desculpa pela edição um pouco mais curta e ter saído meio tardia também, mas a gente teve alguns problemas durante a semana. E aí a gente pede desculpas, mas semana que vem a gente promete que vai voltar com o programa completo. Então, confirmando isso aí, a gente volta na semana que vem. Look inside the